run at all. Both of you, go ahead. Yes, Mama. Yes, Mama. It's time to practice your scares and your arpeggios. I'm ready, my straw. Mama, he did it again. Now, Berlioz, now please, darling, settle down and play me your pretty little song. Yes, Mama. Bossas ou co-writers vão descendo a rua. Tirando de gira a moto do Caneda. Maltrata falante o novo do Yambura. Bota pra tocar se sua mãe escutar. Ela chora. As garotas agora cena muda. Tentou me pegar, se esfregou na minha perna. Ela vê meu vídeo às vezes sem volume. Porque ela também quer a barriga dela. Should I say I'm sorry? Mas não deveria ter frequentado a escola. Eu volto no tempo, não congelo o frame. Doces e travessuras na minha sacola. Sete cada fim de minha mascarambo. Camisa de anime do Rio e o Hakusho. Câmera da Fuji, cinco caixadas azul. Pra dar sorte, uma tatu de mané que negou. Eu quero um nocerevo. Pra voltar no first frame.